Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar. É tão fácil de aprender, Companhia mostra pra você. O machixe é gostoso demais. Essa dança castiga o rapaz, é uma na frente e a outra atrás. Desse jeito machuca o rapaz. O machixe é gostoso demais. Essa dança castiga o rapaz, é uma na frente e a outra atrás. Desse jeito machuca o rapaz. Vai! É a dança do machixe, é a dança do machixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Como é que é? É a dança do machixe. É a dança do machixe. Como é que é? É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Diga comigo, meu filho. É a dança do machixe. É a dança do machixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Pois é, gatinha. Pode vir você, as suas amigas, que dá pra todas. Aqui chegando nas de salame, calabresa, presunto, tem queijo. Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar. É tão fácil de aprender, Companhia mostra pra você. Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar. É tão fácil de aprender, Companhia mostra pra você. O machixe é gostoso e gostoso demais. Essa dança castiga o rapaz, é uma na frente e a outra atrás. Desse jeito machuca o rapaz. O machixe é gostoso demais. Essa dança castiga o rapaz. É uma na frente e a outra atrás. Desse jeito machuca o rapaz. É a dança do machixe. Vai!